Change. 310, 3 Alô, Leandro, 310. Mantenha ótimo, 310. Tá 3858, decolão 04, chama o controle 120, decimal 8. 208, grato, uma boa noite, uma TV. Controle, boa, tá 3858, passa 1600 na sua. 3858, contato radar, sabe, mantém 370, saída Momo. Saída Momo 370, possibilidade de coordenar com Recife, Prod Frutti. Aguarde. 3858. Estabilizou no LS 10, L6748. Web completa final, torre 1, 895, bom pouso. 895, L6748, boa. Zero, vem todo 20 graus, 8 vale de decolar. Torre Salvador, boa noite, WebJet 6748. 6748, observado o final, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Aproximação, aguardando, 6748. Zero, decola 06, controle 120, decimal 8. 08, boa noite. Web 6748, cheque trem, autorizado pouso, vento 120 graus, 8 nós, pista no zero. Passou externo, baixado travado, autorizado pouso 10, Web 6748. Bom, não, 604, pronto, 02, autorizado, show e táxi. A mesma pouso, 604. Rocha 63, turno 0. Então 3305, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reportando estabilizado, 3305. Controle Salvador, Guardião 02, Equipe Azul, visual com carro. Guardião 02, Torre, 11895. 11895, Guardião 02. 858, não consegui coordenação com o Centro Recife, inicialmente mantenha a saída. Centro 3858, muito grato. Guardião 02, para aproximação e pouso, está autorizado para o direto final da E em reporte. Reportará final, bate da E, Guardião 02. É 748, solo 09, livre direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, não me escuta. Alfa e chamante da Juliette na sua escuta, vai vir a 735, está na escuta do controle? Autorizado a aproximação ao pouso Graia, informe no solo, vento 130 graus, 109. 130, 109, aportará no solo, controlado, parte do Graia, Guardião 02. 4235, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, que é legal no 019, chegada bom. Tá livre o táxi à direita, reporte pronto para decolagem, pode esperar. Direita vai reportar, 604. Né, 748, autorizado esquerda, portão 5. Autorizado esquerda, portão 5. Solo aos 11, frequência livre. Autorizado alinhar e decolar no 604, Ventura 20 graus, 62 anões. Alinha e decola, agora no 604. 5, alternada é 125. 45, TAM 385. 5, graças, uma boa noite, uma excelente. Bom voo. Visual ILS da 3305. 3305 da TAM, completa a participação, torre 11895 Mombouto. Obrigado, bom morante. Oxané 6310, chama Recife, 12685, alterna 12545. 12585, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Azul 4235, desce para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. O 4 decola azul, 4, controle 208. Mais 208, Gol, na 604, bom trabalho. Controle, boa noite, Gol, na 604. Gol no 604, prossiga. Decolou na Momo, se escuta. Gol no 604, acione código 5401. 5401, acionado, Gol no 604, perdão. Cheque trem autorizado, pouso vista 10. Livre pouso na 10, o TAM 3305. Afirmativo, cheque trem. Baixou e travou. Contato radar, sabe, mantém 370, saída MOMO. Ativo, contato radar, tem o 370 na MOMO, na 604. 5 no 4, está autorizado. Pushback, acionar, chama o táxi. Só no Zulu 8, livre à direita. Táxi Alfa e chamante da Juliette, não me escuta. Alfa da Juliette. Azul, completa sinal, torre 1185. 0186, obrigado. Gol 0076, 10 para 2.000 pés, autorizado ILS, repórter autorizado. Torre Salvador, boa noite, Azul 4235. 4235, avistado final, repórter checado no externo. Reportado. Afirmativo, já está autorizado Alfa e Juliette, portão 62. Alfa e Juliette para o 62, da 33050. Táxi à direita, confirmando 87 a bordo? 187. Ok, 187, chama o Panchoela pronto. Azul 4235, passou externo, baixado e travado. Autorizado pouso, Azul 4235, vento 100 graus, 62 nós. Livre pouso 4235. Chama Recife, 12685, alterna 12545. 12685, firma secundária. 12545. 25, autorizado, Lema T85. Quatro, dois, três, cinco, Solos, dois, três, livre à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, mantém a escuta. Alfa, chamante da Juliette, mantém a escuta, 4, 2, 3. Exato, acionamento, chama para o táxi. Alto, Rio 1, 895, Pouso. Boa noite, 076. 076, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 076, baixo travado. 885 da Gol, livre decolagem, vento 080 graus, 5 nós. E a 323, aguarde cópia Guarulhos, um minuto. Decola os 25, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, gol no 885, bom domingo. Gol no 076, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, 8 mais. Livre pouso no 007. O Xanem 3 para a cópia. Prossiga. Autorizado, Guarulhos 360, nível via Bridge, Pesuru no meio, Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita, na saída da El, Leda e depois voa posição Bridge. Aciona 54, 15 e o controle frequência 18, deu pressão 120, decimal 8. Autorizado, Salvador Guarulhos, nível de voo 360, Bridge, apeso voo no meio, Belo Horizonte. Após decolagem, curva direita, da El, Leda. Transponde 415, controle 108, também é 6309. Correto, chama para acionamento. Chamará para acionamento, também é 6309. Autorizado, ingresso na Juliette, esquerda, portão 3. Do táxi, chama para ingresso, pista no 7. autorizado, ingresso à esquerda, reporte alinhado, pistão no 7. Gol 076, solas 27, nível direito, táxi via Alfa, chameante da Juliette, não me escuta. Alfa, chameante da Juliette. 1076. O Mike Lima Juliette deve decolar, vento 120 graus, 8 nós. O Mike Lima Juliette da Costa 3-1, no controle 208. 208, boa noite, obrigado. Gol 076, autorizado ingresso Juliette à esquerda, portão 2. Portão 2, 076. Senhor Salvador, boa noite, Papa Tango, Mike Lima Juliette. Decolou, está no perfil da El, conte lá. Papatango, Mike Lima Juliette, contato radar, SAB mantém 400, saída da EL. 400 na da EL, Mike. Vou no 885, chama Recife, ONU 251, ONU alterna 1 no 3325. 1325.